13º volume da obra. A classificação de aparelho racional. Sendo como são, nunca poderiam botar em execução o que pensam. Pensavam no bem, mas todos vivendo mal. Pensavam no bem e o mal sempre se multiplicando. Pensavam na paz e as guerras sempre se amiudando, e assim sucessivamente. Agora, na classificação de aparelho racional, na fase racional, é que vão ter o verdadeiro equilíbrio, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora sim, é que vão encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, por encontrarem o verdadeiro caminho certo, a verdadeira estrada certa, a estrada racional. A estrada do mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora sim, vão receber todas as orientações do mundo de sua origem no seu verdadeiro mundo. E daí, todos vivendo racionalmente, e se multiplicando o bem e o mal sumindo para sempre. Então, vamos viver racionalmente para viver felizes, felicíssimos sempre. Todos orientados pelo seu mundo de origem com a vidência racional, vendo o mundo racional, vendo os habitantes que são seus irmãos do mundo racional, se comunicando com eles, conversando com eles, sendo orientados por eles, e a vida se tornando cada vez mais diferente dessa vida de animal, sem condições de viver, porque o animal, por ser animal, vive mal, por ser inconsciente. Agora, todos felizes, todos alegres, todos contentíssimos, por estarem vivendo unidos ao mundo racional, ou dentro do mundo racional. Unidos, porque o corpo em matéria está aí ainda no chão, na terra, mas unidos por possuírem a vidência racional, verem o mundo racional e tudo quanto é de racional. Então, unidos por estarem em contato com o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, eu, o racional superior, assistindo dia e noite, e por isso lhes digo, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, para que tudo dê certo em suas vidas, para que seja solucionado tudo o que precisam e desejam. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, para que cheguem o mais depressa possível todas as soluções que necessitam. Uma das soluções que mais desejam é a vidência racional. Então, persistência na leitura. Ler e reler sempre, para que consigam este desejo realizado de nascer em si a vidência racional. Então, repito, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, para que consigam todos os seus desejos realizados. O racional superior está junto de você, noite e dia, dia e noite, porque estão sendo iluminados pela luz racional, pela luz do mundo racional, do mundo de sua origem, de sua verdadeira origem. Portanto, não percam tempo com futilidade. O tempo perdido que se passou já chega. Perder tempo para quê? Para sofrer mais do que tem sofrido? Para atrasar o seu lado? Para o atraso de si mesmo? Chega! Livro nas mãos. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. Para que tudo dê certo em sua vida, livro nas mãos. Para que consiga tudo o que deseja, livro nas mãos. Quanto mais desenvolvido racionalmente, mais força racional adquire para todas as soluções que precisa e deseja. Então, chega de perder tempo com conversas fiadas, com passeios inúteis que só servem para perder tempo e prejudicar, com futilidades, com vaidades absurdas. Chega de perder tempo. Já não estão na categoria de animal racional. Já a sua categoria é outra. É de aparelho racional, porque entrou há muito a fase racional. Então, já mudaste muito. Já não és mais aquele que eras. Olha que grande diferença fizeste. Mas ainda é preciso ajudar a tua lapidação, o restinho que falta, com obediência e persistência na leitura, para o desenvolvimento racional, por meio do conhecimento racional. Muitos, como tu mesmo, costumam se distrair um pouquinho com coisas que só prejudicam. Quem perde tempo está se prejudicando. É preciso agora respeitar a tua categoria de aparelho racional. Já estás aparelhado no mundo racional, no mundo da tua verdadeira origem. Então, agora é marchar certo para que consigas o que falta. Teus desejos realizados para o bem de ti mesmo, para a felicidade de ti mesmo, para o engrandecimento de ti mesmo. Então, persistência na leitura, ler e reler para melhor entender, melhor compreender e melhor se desenvolver racionalmente. O melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos, porque estás sendo iluminado pela luz racional noite e dia, pelo teu grande adiantamento no conhecimento racional. Então, prossegue mais firme do que nunca para atingires a meta desejada. E assim, é preciso essas chamadinhas para alertar, para que não percam mais tempo, para não se prejudicarem. Agora, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, todos brilhantemente vivendo racionalmente, juntos, unidos com seus irmãos do mundo racional. Para que vejam seus irmãos, é preciso que tenham a vidência racional. E para conseguir, é com persistência do conhecimento racional, para ser desenvolvida a vidência racional de si mesmo, a vidência de sua verdadeira origem. Aí, vendo o mundo racional, falando com seus irmãos do mundo racional, puros, limpos e perfeitos. Para conseguir, é ler e reler, e não perder mais tempo. Perder tempo, para quê? Para se prejudicar com asneiras, com bobagens, com futilidades, com leviandades? Tudo isso traz o embrutecimento e prejudica o desenvolvimento, para que nasça em si mesmo a vidência racional. Já estão na fase racional, vivendo racionalmente, sendo orientados racionalmente. Já mudaram muito, já não são mais aqueles que eram. São muito diferentes do que eram ou do que foram. Então, prossigam para melhor ainda ficarem para o engrandecimento de si mesmos. Já não pertencem mais à vida da matéria. Estão aí, mas não pertencem mais a esse mundo de matéria. A causa desse corpo de matéria, que é o corpo fluídico, já está no mundo racional, no seu mundo verdadeiro. Então, toda atenção é pouca, toda preocupação é pouca para o seu verdadeiro mundo. Já estão mais ou menos desligados do elétrico e magnético, mas não estão de todo. Vão ficar de todo, mas vai aos pouquinhos, sem sentirem, e por isso já mudaram bastante, já estão completamente diferentes do que eram, do que foram, para ficarem desligados por completo do fluido elétrico e magnético, é preciso a persistência na leitura, ler e reler para se desenvolverem racionalmente e ficarem tomados pela luz do mundo racional, o seu mundo verdadeiro de origem, e aí receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional nesse mundo que não é o seu. Nesse mundo que não é seu, esse mundo de matéria, e ficar por conta do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo e não pelo fluido animal, o fluido elétrico e magnético, que é a parte animal do corpo. Persistência na leitura para que fiquem tomados de todo pela luz racional. Então aí, ligados perfeitamente ao mundo racional e recebendo toda a orientação racional. Todos vivendo equilibradamente, racionalmente. Já sabem muito bem que o desequilíbrio era por estarem ligados ao fluido animal, o fluido inconsciente, o fluido do animal irracional. Então, era esse permanente desequilíbrio na categoria de animal racional. Agora, estão conseguindo o verdadeiro equilíbrio por meio do conhecimento racional. Então, chega de perder tempo. Leia e releia para se desenvolver racionalmente. E tudo de bom, de belo e de sublime se multiplicará sempre, racionalmente, em sua vida, nesses aninhos que ainda vai viver aí, nessa lama, nessa vida de matéria. Daqui para frente, todos felicíssimos racionalmente. A felicidade verdadeira, a felicidade racional. A paz verdadeira, a paz racional. A fraternidade verdadeira, a fraternidade racional. E assim, persistência na leitura, lendo e relendo, para melhor brilhar racionalmente, para melhor brilhantismo racional. Então aí, sim, vão viver como nunca viveram. Sim, vão ter prazer de viver. Viver felizes, alegres e satisfeitos racionalmente. Mas, tudo isto com a persistência na leitura, lendo e relendo, para ir se lapidando racionalmente. E nessa lapidação, o desenvolvimento racional, nascendo em si mesmo a vidência racional, vendo o seu verdadeiro mundo, vendo os seus irmãos, se entendendo com eles, conversando com eles, dialogando com eles, fazendo conferências com eles. Por isso, perder tempo para quê? Para somente se prejudicar. Já não chega o que sofreram? Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, para receber todas as orientações dadas por seus irmãos do mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. Mas o bicho é assim mesmo, um pouco descuidado consigo mesmo. Chega desse descuido. Chega de bobagens. Não largue o livro para o mais depressa possível conseguir todos os seus desejos realizados. Então, para que vão perder tempo com bobagens, com futilidades? Não estão mais em tempo de perder tempo. O tempo agora é preciosíssimo. O seu tempo agora é precioso, porque estão a caminho de realizar todos os seus desejos. Então, para que vão perder tempo? Eu, o racional superior, juntinho de todos, unido com todos, vendo todos noite e dia, dia e noite. Não percam mais tempo. Leiam e releiam sempre, sem perda de tempo, para que consigam todos os seus desejos realizados e muito mais além ainda. Estou junto de vocês. Vocês aí, com o livro nas mãos. Eu, conversando com vocês, e vocês conversando comigo. Vocês não estão me vendo, mas estão me sentindo, e eu sei o que vocês precisam. Mas, para que sejam servidos, é preciso obediência e persistência. Você que está lendo agora, aí neste momento, é com você que eu estou falando e me dirigindo a todos de um modo geral. Não percam mais tempo para verem solucionado tudo o que vocês necessitam e precisam. É preciso que saibam que eu estou vendo, estou junto de vocês. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, para se vencer. É preciso fazer por onde? Todos do mundo racional estão lhe vendo. E assim, tratem de se lapidar racionalmente com a persistência na leitura, para que venha em suas mãos o que estão precisando. Todos vencendo racionalmente, todos a caminho da vidência racional. Uns já estão vendo, e outros, mais descuidados, ainda não viram a luz racional. Ainda se preocupam muito com a vida do nada, com a vida do mal, com a vida da matéria. Preocupando-se demais, acarretam grande força magnética, em vez de se lapidar racionalmente. Não. Por causa da preocupação demasiada, sem limites, da vida da matéria, que é a vida do magnetismo. O magnetismo perturba o aparelho, depois atrasa o desenvolvimento racional. Tem de se preocupar sim com a matéria, porque está vivendo com a matéria, mas com limite. Tudo tem limite, obedecendo a norma racional. Então aí sim, para que permaneça o desenvolvimento racional. Quem vive perturbado pela matéria, pouco tempo tem de ler, porque fica mais preocupado com o mal do que com o bem. E ficando mais preocupado com o mal, se perturba e se afasta do bem. Tudo tem limites. Em primeiro lugar, o bem. Em segundo lugar, o mal. Então, em primeiro lugar, a leitura, a persistência na leitura, para o bem de si mesmo. Em segundo lugar, o mal, que é a vida da matéria. Lê muito pouco, custa a conseguir o desenvolvimento racional. E custando, demora a vidência em si mesmo, a vidência racional. O tempo mais precioso é o tempo da leitura do bem de si mesmo. A vida da matéria é a vida do mal, da multiplicação dos males de si mesmo. Então, tem que se preocupar mais com o bem de si mesmo do que com o mal. Quem quer viver bem não vai se preocupar com o mal. Quem quer viver bem se preocupa com o bem. Ler e reler, quanto mais vezes melhor, para o bem de si mesmo, para o desenvolvimento racional de si mesmo, e racionalmente ir vencendo todos os problemas e todos os obstáculos, resolvendo tudo racionalmente, com a persistência na leitura. Então, se preocupar mais com o bem do que com o mal. Quantas horas tira para se preocupar com o mal? Muito mais horas do que se preocupa com o bem. Deve tirar mais horas para se preocupar com o bem e menos horas com o mal. Quem se preocupa demais com o mal, vive mal, porque no mal nunca vai encontrar o bem. E se preocupando com o bem, vai de bem para melhor, vai se multiplicando o bem de si mesmo para si mesmo. Então, é preferível se preocupar mais horas com o bem e menos horas com o mal. Se preocupando mais horas com o bem, vai multiplicando o bem cada vez mais para si mesmo. E se for se preocupar mais horas com o mal, vai se multiplicando o mal para si mesmo, porque no mal nunca vai encontrar o bem, e o mal por si mesmo se destrói. Então, é preferível, em primeiro lugar, se preocupar mais horas com o bem do que com o mal. Então, o que devo fazer? Ler e reler, ler e reler, para o desenvolvimento racional de si mesmo, para nascer em si mesmo a vidência racional. Mas, para isto, é preciso que se preocupe mais horas com o bem racional e menos horas com o mal. Mas, muitos estão se preocupando mais horas com o mal do que com o bem. Se preocupa com o bem umas insignificantes horas. E assim, custa a desenvolver o bem de si mesmo, a multiplicação do bem para si mesmo. Se preocupam mais horas com a parte negativa do que com a parte positiva racional. Para ir bem e de bem para melhor, tem que se preocupar com a parte positiva, que é a parte racional, a parte do seu verdadeiro mundo de origem, que o livra dos males. Então, se preocupar mais horas com a parte do bem de si mesmo, que é a parte positiva, que é o mundo racional. Esta parte é que lhe livra do mal, que é a parte consciente, que é a parte racional. A parte consciente se multiplica para o bem de si mesmo sempre, e a parte inconsciente se multiplica para o mal de si mesmo sempre. Então, deve se preocupar mais horas com a parte consciente para a multiplicação do seu próprio bem, e se preocupar menos horas com a parte inconsciente. Então, está aí como devam de agir, como devam de viver, como devam de seguir na vida do mal e do bem. Então, o melhor passeio, a melhor distração, é o livro na mão. O conhecimento em primeiro lugar. O conhecimento verdadeiro do mundo de sua origem em primeiro plano. E em segundo plano, a vida material. E assim, vejam que querem lutar para vencer, sem conhecer verdadeiramente o verdadeiro rumo a tomar. O rumo a tomar, em primeiro lugar, é o rumo do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para se ver livre do mal. E em segundo lugar, com os pertences da vida da matéria, os pertences da vida do mal. Se preocupar sim, mas com menos horas possíveis, e mais horas no caminho do bem, na estrada racional. E assim, a luta do inconsciente sempre foi esta: se preocupar com a vida da matéria, sempre se preocupando com o mal, mas agora já saíram da categoria de animal racional. Não é mais para estarem pensando como animal, e sim como aparelho racional. Porque a fase que estão é a fase racional, a fase das grandezas racionais, a fase verdadeira do bem de todos, a fase racional. Então, se preocupar mais horas com o conhecimento racional, com a fase racional, e menos horas com a vida material. Então, para acabar com as suas perturbações, tem que agir assim, para que tudo dê certo na sua vida. Viver mais horas preocupado com o mundo de sua origem, o mundo racional, e menos horas com o mundo do animal racional, que é o mundo que não pertence, que estão aí de passagem, que estão aí de passeio, que estão aí provisoriamente. Vai deixar de se preocupar com o mundo dos eternos para se preocupar com a vida provisória? Em primeiro plano, em primeiro lugar, se preocupar mais horas com seu verdadeiro mundo e menos horas com o mundo de mentiras, que é o mundo da matéria. E assim, racionalmente, todos vivendo em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, é preciso a persistência no conhecimento racional para que todos adquiram a vidência racional. No adquirir a vidência racional, então sim, todos vivendo verdadeiramente, racionalmente. Tudo dando certo na vida de todos, racionalmente, por tudo ser racional. Vamos todos a passos lentos, que todos chegarão lá, que todos alcançarão a vidência racional. Racionalmente, é lindo viver, por receber a orientação racional. E assim, a fábrica de bichos vai se acabar, porque os fluidos dos corpos racionais deformados estão subindo para o seu verdadeiro mundo de origem. E assim, vai diminuindo a fábrica de bichos, até se acabar a causa do micróbio, que é o fluido. Não havendo o fluido, não há micróbio. Não havendo micróbio, não há seres. Não há corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética, que é a causa do fluido. A deformação fluídica, elétrica e magnética. A deformação racional. Tudo muito naturalmente. Acabando o fluido, acaba a espécie humana. Como já foram extintos e extinguidos os seres de muitos animais, muitas raças de animais, e outras que estão a caminho de sua extinção. Tudo isso por o fluido ter terminado o seu tempo de função e se transformado em outros seres, porque tudo se transforma. Então, conforme há a ausência dos fluidos, há a ausência dos seres. Assim, a fábrica de bichos, que é a Terra, vai parar de fabricar os bichos, porque os corpos fluídicos racionais deformados, dentro desta deformação racional, estão sendo levados para o mundo de sua origem, o mundo racional. Assim sendo, vem a extinção naturalmente da espécie humana, como as demais espécies de animais. Sim, porque o fluido não é eterno, porque está fora do seu lugar e tem o seu tempo de função. Acabou o seu tempo de função, deixa de funcionar e segue para outras paragens, como assim já foi extinta uma infinidade de espécies de bichos, de animais. Também, com o tempo, tinha que vir a extinção das espécies desses animais existentes, tanto o animal racional como o animal irracional. Porque aqui na vida deformada da matéria elétrica e magnética, desse conjunto elétrico e magnético, tudo se acaba. Tudo tem o seu tempo de função. Coisa alguma aqui na vida da matéria é eterna. Tudo tem o seu tempo de função, de duração e de terminar a sua função. Então, tinha mesmo que chegar à imunização racional para esclarecer o porquê da vida da matéria e deste conjunto fluídico, elétrico e magnético, que é o mundo, para que todos soubessem o porquê da existência deste mundo, assim deste jeito, e o porquê de sua existência assim ser. Gerar, nascer, sofrer, reflorescer aparentemente e desaparecer. Então, tudo isto é conservado em grandes mistérios. Ninguém sabia dar soluções, nem muito menos a solução do porquê assim são e do porquê o mundo assim é. Viviam trancados às sete chaves por esses mistérios, dessas sete chaves do porquê assim são. Então, nunca puderam chegar a uma conclusão do ser real desta vida de animal racional ou desta deformação racional. Nem vendo que com o tempo tinham que saber o que estão sabendo para abreviar a ida de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Sabiam que tinham uma origem, mas não sabiam onde era essa origem, onde estava essa origem e o porquê se originaram assim. Ninguém sabia a sua verdadeira origem. Viviam agoniados, agonizando, estudando a vida inteira para ver se descobriam a verdadeira origem, mas nunca puderam, nem nunca poderiam, porque não dependia do animal racional, não dependia do seu ser descrever aquilo que o animal não viu fazer, nem muito menos quem fez. Então, nunca que o animal poderia descrever o certo, a razão do mundo assim ser e de todos assim serem. Agora, só podia vir todo esse esclarecimento do mundo verdadeiro que deu origem a esse mundo que estão habitando. Os esclarecimentos, a grande regulagem, só podia vir de fora, do mundo que deu origem a este. Como já sabem, não há efeito sem causa. Se existe este mundo elétrico e magnético de matéria, se existem esses feitos, é porque existe a causa. Então, se baseavam na causa. Não há efeito sem causa. Nós somos originários desta causa. E onde é esta causa? O porquê desta causa? O porquê tudo isto se originou assim? E nunca puderam ter um equilíbrio verdadeiro da causa. Sabiam que existia uma causa, mas não sabiam onde estava a causa deste mundo, porque não há efeito sem causa. Então, trancados aí as sete chaves, que são as sete partes do porquê assim são, conservavam os mistérios como uma rocha insolúvel, uma rocha misteriosa. Daí a agonia muito grande dos estudiosos, que há muito se aprofundam nos estudos à procura da sua verdadeira origem, e não encontrando, encerrando tudo misteriosamente, sabendo que existe uma causa, mas não podendo desvendar onde é que existe esta causa. E agora, tão simplesmente, tão naturalmente, tudo isto esclarecido, de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão, para resumir-se tudo do assunto. E assim, vejam que tudo que tem princípio tem fim. Os fluidos, os corpos fluídicos, tiveram o seu princípio e tinha que chegar o seu fim. Os micróbios, os vermes, os germens, tiveram o seu princípio e tinha que chegar o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. É a regra natural da deformação racional. Tudo se acaba, tudo começa do nada e termina em nada. E assim, hoje, sabendo que a bicheira vai parar de fabricar bichos e o porquê que vai deixar de fabricar bichos, porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim. E tudo que tem princípio tem fim. Porque esta vida de matéria não é a vida verdadeira. E por não ser a vida verdadeira, é que tudo se acaba. É que tudo que tem começo tem fim. Chegou o fim da vida do fluido. Agora, todos os corpos fluídicos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque de lá saíram para esta deformação racional, e para lá todos voltando, que é justamente a transformação desta deformação racional para o seu estado natural, que é no mundo racional, que deu causa e origem a esta deformação racional. Então, volta tudo ao seu lugar de origem, volta tudo ao mundo racional. Então, a fábrica de bichos, que é a Terra, está chegando ao fim de fabricar bichos, porque a fábrica do micróbio é o fluido, A causa do micróbio é o fluido. Se existir o fluido, existem os micróbios. Se não existir fluido, não existem micróbios. Se existe micróbio, existem vidas, corpos. Se não existir micróbios, não existem vidas. E assim, tudo que teve o seu princípio tem que ter o seu fim. Assim como uma infinidade de gerações desconhecidas da humanidade terminaram por quê? Porque apagou a função dos fluidos como animais racionais e animais irracionais. Porque antes desses habitantes que habitam o mundo, já existiram outros habitantes que foram extintos porque os fluidos retornaram ao seu polo de origem, ao seu mundo de origem. Daí então, novas gerações, novas povoações, novos fluidos em função, até extinguir a sua função, porque tudo que tem princípio tem fim. Então, já houve outras eras que ninguém nunca pensou e imaginou já existir outros povos. E outros povos que já existiram mais novos. É do conhecimento de muitos a existência de outros povos mais novos que também se extinguiram. E assim é a vida da deformação. Hoje não é, amanhã é. Hoje está vivo, amanhã está morto. E assim sucessivamente. O mundo vem atravessando uma infinidade de modificações, de transformações e de degenerações. Mas agora chegou o fim da existência dessa deformação racional, porque tudo que tem princípio tem fim. Todos da vida deformada são assim, têm princípio e têm fim. Nasce, vive e depois morre. Se transforma em outros seres. Então, tudo vai se transformando até chegar o seu fim, o seu verdadeiro fim, o seu verdadeiro estado natural, seu verdadeiro estado que é de racionais puros, limpos e perfeitos no mundo racional. E assim, por isso todos perdendo tempo demais nesta vida que era desconhecida de si mesmo e de todos, com o progresso desse nada que não adianta nada, e por isso tudo acaba em nada. Então, o que adianta progredir o nada? O que adianta o progresso do nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Mas o nada vive iludido consigo mesmo, pensando sempre ser aquilo que não é, pensando ser tudo sem nada ser, mas vivendo iludido por uma coisa que não conhece, que é a matéria. Iludidos pela matéria, viraram verdadeiros materialistas, cegos pela matéria, dominados pela matéria, sugestionados pela matéria, e assim, vivendo nessa encabulação, sofrendo, sofrendo, penando, penando, e dizendo muitas vezes: eu não sei por que sofro tanto, não sei por que tenho vida, nem por que estou vivendo. Eu não sei o porquê que a vida não nos corresponde à altura. Quando pensamos que estamos vivos, de repente, acabou-se a vida. A vida é ingrata e traiçoeira, e continuando aos demais as mesmas ilusões de si mesmo. O progresso da matéria e o progresso da destruição de si mesmo. Tudo isto por não conhecer o porquê da matéria, não conhecer o porquê de sua existência neste mundo, não conhecer o porquê da existência desse mundo, e viver sem saber o porquê está vivendo e sofrendo as consequências das brutalidades, por não saber o porquê, perdendo tempo, como todos aí estão, progredindo do nada, se amofinando pelo nada, se aborrecendo pelo nada e tudo acabando em nada. Então, o que adianta o progresso do nada? Nada. O que é que estão fazendo nestas condições? Nada. Tudo aparente. Tudo ilusão. Traindo a si mesmo. Enganando a si mesmo. Prejudicando a si mesmo. Para daqui a um pouquinho, fechar os olhos. O que adiantou o progresso do nada? Nada. Mas o bicho é assim mesmo. É fanático pela matéria. É fanático pelo mal de si mesmo. A matéria é de origem do mal. E por isso é matéria. Por isso se destrói. E por isso tudo se acaba. Começa do nada e acaba em nada. Então, o que adianta este progresso do nada? Nada. Ilusão. E quem vive iludido sofre as consequências, e daí as multiplicações do sofrimento de todos, a multiplicação das ruínas de todos e das ruínas do mundo. Então, deste jeito, nunca poderiam encontrar o bem, porque sempre viveram multiplicando o mal de si mesmo e de todos, multiplicando as desgraças, multiplicando as misérias, as monstruosidades, enfim, tudo de ruim para si mesmo e para os demais. Então, o que adianta o progresso do nada? Nada. Não estão adiantando nada. E por isso tudo piora. Pensam em melhorar, pensam no bem, mas multiplicam o mal e por isso, no mundo, todos vêm vindo de mal a pior. Agora, chegando o conhecimento racional para dar a conhecer a todos o porquê deste grande mal, que é o ser de matéria, o porquê se originaram do mal, o porquê desta vida de sofrimento, desde que nasce até morrer. Esta vida de tormentos, todos atormentados, sem saberem o que fazer para obter um pouquinho de sossego. A cabeça não para, o pensamento não para. E assim, esta vida atribulada, muitos já não aguentando mais viver assim, vivendo desesperançosos de tudo, por não encontrarem o bem que pensam existir, por viverem iludidos com as ilusões e viverem de aparências, pensar uma coisa que não existe no mal, que é o bem. Pois se a vida é de matéria, se a vida é do mal, se a vida é originada do mal, e por isso tudo por si mesmo se destrói, como é que vão encontrar o bem? Nunca, como nunca encontraram. E por isso vem tudo de pior para pior. Agora, com o conhecimento racional, todos conhecendo o seu mundo de origem, estão sendo orientados racionalmente para a mudança do rumo, o rumo racional, o rumo do verdadeiro bem, e arredar todos do rumo do mal. E assim, progredindo, orientados pelo seu mundo de origem, o seu mundo racional, vão viver racionalmente, tranquilos, a multiplicação do bem verdadeiro e não o bem aparente, a multiplicação da felicidade, da fraternidade verdadeira, da paz, do amor racional. A vida se modificando por completo, a vida verdadeira do bem, a vida verdadeira do mal, que é a vida do inconsciente. A vida do animal é a vida do inconsciente, e a vida do bem é a vida do consciente, racionalmente. E assim, vejam, como já passaram por uma infinidade de transes, de modificações que são desconhecidas, e outras conhecidas. Conhecidas vagamente, mas o porquê delas ninguém nunca soube. Tudo pela ausência do fluido, por terminar a função fluídica dos corpos fluídicos, que é a causa do micróbio, e o micróbio a causa dos seres, dos corpos. E assim, sempre foi esta grande luta dos que vivem inconscientemente. Por viver inconsciente, é que não sabem viver. Porque quem vive inconsciente sofre sempre. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer por viver inconscientemente. Um inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer por ser um inconsciente. O inconsciente vive de experiências a vida inteira, experimentando para acertar ou não. Por ser inconsciente e não ter consciência do que está fazendo, do que faz. O inconsciente vive aventurando sempre, sempre em aventuras, para ver se acerta ou não. Por viver inconsciente, duvida de tudo. Por ser inconsciente, desconfia de tudo. Por ser inconsciente, tem medo de tudo. Vive igualmente a outro animal qualquer. Porque o animal é que é inconsciente. Um inconsciente vive de aparências, aparentando aquilo que ele não é, por ser inconsciente. O inconsciente, por ser inconsciente, não sabe o porquê que tem esta vida de mentira. E por ser uma vida de mentira, é que se acaba sem esperar. Então, na categoria em que estavam, o animal tinha que ser assim mesmo, por ser animal racional. O animal vive mal por ser inconsciente. Tem que viver mal sempre. Tem que viver perturbado, cansado, fatigado, doente, nervoso, amolado, desgostoso, aborrecido. Tudo isto é do inconsciente, furioso, raivoso, enfurecido, um guerreiro vencido por ser inconsciente. O inconsciente é fingido, é falso, é mentiroso, é orgulhoso, é prepotente, é pretensioso, é prosa, é vaidoso, é ciumento, é falso, é traidor de si mesmo. Esta é a vida do inconsciente, porque não sabe por que que ele vive horrivelmente desta maneira. O inconsciente vive na dúvida de tudo, vive de sonhos, sonhando sempre, vive de ilusões, iludido e iludindo aos demais. Esta é a vida do inconsciente. O inconsciente é manhoso, é velhaco, é fingido por ser inconsciente. Tem todos os defeitos de todos os bichos irracionais por ser inconsciente. E por ser inconsciente é que tem esta vida passageira, sem saber por que tem esta vida passageira. Agora sabe o porquê e conhece o porquê. O inconsciente não sabe por que nasceu em cima desta terra, nem para que nasceu, por ser inconsciente. O inconsciente não sabia de onde veio, agora sabe. Não sabe para onde vai, por ser inconsciente. O inconsciente não sabe por que que ele é um animal racional. O inconsciente não sabe o porquê de sua origem. Não sabe o que causa a sua origem de assim ser, por ser inconsciente. O inconsciente só sabe é sofrer a vida inteira, sem saber porquê. Vejam o progresso do inconsciente, progresso que vai a regresso, por ser um progresso de multiplicações de ruínas de si mesmo, por ser inconsciente. E por isso tudo sempre de pior para pior, por ser inconsciente. E assim, há muito vem o animal se arrastando nesse mar de lamas. Mar de lamas quer dizer, nesse mar de matéria, sem saber porquê. E assim, a vida do inconsciente sempre foi esta, sofrer, sofrer, e vendo os outros sofrerem, e sem saber porquê. Falando em bem, à procura do bem, e sempre sofrendo, sem nunca poder encontrar esse bem, por ser inconsciente. O inconsciente não sabe por que ele é de matéria, e por que que ele foi feito assim, deste jeito, para sofrer dores horríveis, dores terríveis. Vejam a triste vida do animal racional. Triste vida por ser inconsciente. Quer dizer, eram inconscientes. Agora não são mais, porque sabem o porquê de tudo isso. Sabem de onde vieram e sabem para onde vão. Vejam a luta do nada pelo nada, para tudo acabar em nada. Só mesmo a luta de um inconsciente ou dos inconscientes, porque não sabe por que está lutando desta maneira contra si mesmo. Hoje, sabendo o porquê que ficaram assim, o princípio disto tudo, como foi, e o fim de toda essa catástrofe da vida da matéria, desta vida catastrófica, desta vida de deformação racional. Todos em jogo para vencer. Vencer o quê? Só mesmo nas entranhas dos inconscientes. Se são vencidos em tudo pela própria natureza, vencidos em tudo porque o mal por si mesmo se destrói. São de origem do mal. São de matéria. Vejam a triste tragédia da vida dos inconscientes. Agora, conhecendo o mundo inconsciente, o mundo da matéria, e conhecendo o mundo consciente, que é o mundo racional, o mundo da origem desta deformação racional. Hoje, conhecendo os dois mundos, o mundo inconsciente, que é o mundo deformado, e o mundo consciente, que é o mundo racional. Então, todos hoje, sendo orientados pelo mundo racional, pelo seu verdadeiro mundo de origem, de onde vieram. Todos, por conta do seu verdadeiro mundo, vivendo todos conscientemente, racionalmente, felicíssimos para o resto da vida, sabendo agora o porquê que eram inconscientes neste mundo deformado. E por ser deformado, é um mundo inconsciente, o mundo do fogo, do elétrico e magnético, o mundo do animal irracional. O animal racional, conhecendo agora o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e sendo orientado pelo seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para que todos vivam bem, felizes e contentes, livres do mundo ao qual vivem, que é o mundo inconsciente, mas não fazendo parte mais da inconsciência da deformação, por serem orientados pelo mundo consciente, o mundo racional, o equilíbrio verdadeiro, sempre racional. E assim, hoje, conhecendo os dois mundos, todos na estrada certa, na estrada racional, e tudo dando certo na vida de todos, racionalmente, tudo se multiplicando de bom, de belo, de lindo, de puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos de volta para o seu verdadeiro lugar, para o seu verdadeiro mundo, estão vivendo no mundo inconsciente desta deformação, inconscientemente, mas sabem que não pertencem mais ao mundo inconsciente, e sim ao mundo consciente, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, sendo orientados no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, felicíssimos, muitíssimo felicíssimos, por conhecerem os dois mundos, conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem e conhecerem o mundo deformado que habitam, mas que não pertencem a este mundo deformado. Então, no mundo existe a causa desta deformação, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, agora todos começando a viver racionalmente, todos obtendo a vidência racional, vendo o mundo racional e vivendo alegres, contentes e felizes para o resto da vida. Agora sim, é que todos têm onde se agarrar e com quem contar, que é com o seu verdadeiro mundo de origem. E assim, vejam a vida de quando estavam na categoria de animal racional, como sofriam. Sofriam mais porque o próprio animal racional é livre pensador. E por ser livre pensador, sofriam demais, que não aguentavam mais de tanto sofrerem. A cabeça, às vezes, ficava em ponto de estourar por ser livre pensador. A vivência racional é porque todos estão já dentro do mundo racional e por isso têm vivência racional, por estar convivendo com o mundo racional. Então, todos dentro do mundo racional, por estarem sendo orientados racionalmente. Todos sendo orientados racionalmente. Portanto, estão vivendo e convivendo racionalmente, por todos estarem recebendo as orientações precisas do mundo racional, do mundo verdadeiro de origem do aparelho racional.